ser abatido. Eu não te conhecia, Senhor, antes de ser afligido. Eu não entendia o teu amor, mas agora os meus olhos te veem e te dão Olá, bom dia. Esta é a rádio Mateus 6:33. Nós estamos falando de Vila Velha para toda a internet. E hoje é dia 26 de maio, uma terça-feira do ano de 2020. Eu sou o pastor João Alves e nós vamos meditar na carta de 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 16. 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 16. Esta carta, ela foi escrita por Paulo. Ele escreveu a Timóteo e aos cristãos de todo o mundo, né? Foi escrito por volta do ano 64 da era cristã. Ela tinha o propósito de encorajar e instruir o apóstolo Timóteo na administração e disciplina da igreja de Éfeso. Timóteo era ainda jovem, né, quando administrou a igreja de Éfeso. Jovem quer dizer mais ou menos 30 anos. Para aquela época, isso era jovem demais para administrar uma igreja. Isso era jovem demais. 30 anos, hein? Hoje a gente vê pessoas com muito menos idade, hein? Mas ela tem a finalidade de lembrar Timóteo e também a nós, né, para que nós não negligenciemos o nosso dom espiritual. Não negligenciemos. Porque todos aqueles que aceitam a Jesus Cristo, ele recebe de Deus um dom espiritual. Todos. Ah, pastor, então, se eu aceitar Cristo, eu vou começar a falar em línguas estranhas? Pode. Pode. Não quer dizer que vai. Você pode. Ah, pastor, se eu aceitar Jesus Cristo, eu vou ser usado por Deus para fazer sinais e maravilhas? Pode. Pode. Mas também você pode ser usado por Deus para ser um bom dizimista. É um dom. Ah, pastor, se eu aceitar Jesus Cristo, então Deus vai me dar o dom de ser um bom pregador? Pode. Pode. Mas Deus também pode lhe dar o dom de ser um bom organizador das cadeiras no templo. Organizar, manter limpo o templo, é um dom. Ah, pastor, então, se eu aceitar Cristo, eu vou ser líder da mocidade. Pode. Pode. Mas não necessariamente. Ah, pastor, se eu aceitar Cristo, eu vou cantar lá na frente, né? Vou ser o líder do louvor. Pode. A verdade, e não está errado, todos procuram esses dons que eles acreditam, que nós acreditamos, que sejam os mais importantes, quando na verdade o que nós temos que fazer é deixar Deus revelar qual é o nosso dom. Eu não acredito em alguém que anuncia a palavra não tenha a capacidade de abrir mão de um desejo pessoal. Eu não acredito. Eu não acredito que alguém que anuncia a palavra, que ensina o texto bíblico, não tenha capacidade de priorizar as coisas de Deus ao invés do desejo dele. Então, irmão, existe igrejas que faz lá um formulário, faz lá algumas técnicas seculares para poder ver a aptidão da pessoa. Não tem nada errado disso. Não tem nada errado disso. Mas eu acho que o mais importante é a gente entender que tudo aquilo que nós fazemos para o reino, tudo, tudo, dar oferta, dízimo, cantar louvor, frequentar culto, ser obediente, anunciar a palavra, ser missionário, tudo é dom. E tem dom ou tem especificidades que, exemplo, a pessoa é uma boa professora no mundo secular. Uma boa professora. Quando ele vem para a igreja, ele pode continuar sendo uma boa professora. É um dom que ele tem. Mas agora revestido com o poder do Espírito Santo. Revestido com o poder do Espírito Santo. Ele pode ser um bom filósofo. Mas quando ele vem para o evangelho, quando ele aceita Cristo, ele continua sendo um bom filósofo, agora revestido com o poder do Espírito Santo. Ela pode ser uma boa cozinheira, uma boa cozinheira. Esse é o dom dela, sabe? Que ela, quando vem para o Espírito Santo, ela pode continuar sendo uma boa cozinheira, agora revestida com o poder do Espírito Santo. Pastor, mas qual que é a diferença? A diferença é que eu acredito que quem nos convence do erro, do pecado, quem nos capacita, quem nos orienta a fazer o certo é o Espírito Santo. Então aquela boa cozinheira, ela pode ser usada por Deus para que aqueles quitutes, aquelas comidas gostosas que ela faz seja uma oportunidade para ganhar pessoas a Cristo. Talvez ela ganhe mais pessoas a Cristo nessa condição do que se ela aventurasse a ser uma pregadora e não fosse esse o dom dela. Não fosse isso. Então, acho que até na distribuição de dom, porque quem distribui dom, segundo a Bíblia, é Jesus Cristo, nós só temos um algo a fazer, é aguardar e receber. Nós não temos que escolher, entendeu? Não é o que eu acho, não. Então, você pode ser um abençoado e um abençoador em qualquer situação, com qualquer dom que Deus te deu, com qualquer dom. Que talvez você utilize aí, dons honestos, né, irmão? Que você utilize aí no mundo secular, quando você vem para Cristo, Deus pode transformar isso numa bênção, no Evangelho. Quando ele é revestido pelo Espírito Santo, é sinal que vai ser usado para o louvor do nome do Senhor. Existe um movimento muito estranho, sabe, com relação a isso. Sabe, tem que ter um pouquinho de calma. Vamos lá, 11, na Viva. Então é Paulo falando para Timóteo. Timóteo, ele era jovem, um pouco indeciso, doente. Doente é problema de estômago. E estava administrando uma igreja, pastoreando uma igreja. O que não é para qualquer um. 11. Ensine estas coisas e certifique-se de que todos as aprendam bem. Alma, intelecto, mente. Você precisa aprender as coisas. Você precisa ser ensinado das coisas de Deus. Para que o Espírito Santo vá lá na sua alma e busque esse aprendizado. Se você estiver com a sua mente, com a sua alma vazia das coisas de Deus, no momento que for preciso, o Espírito Santo vai lá para te lembrar do que se está vazia. Então aqui, esse ensine é esforço humano, vontade de aprender, separar um tempo para ler a Bíblia, meditar, estudar. Então está falando para Timóteo, olha, você ensina estas coisas e certifique-se, quer dizer, faça uma prova, vai perguntando, faz uns questionários, verifique a vida dessas pessoas. Certifique-se de que todos as aprendam, mas não é aprender de qualquer jeito, não, aprendam bem. Ninguém aprendam bem. 12. Ninguém faça pouco caso de você, porque você ainda é moço. Então Paulo estava mandando a carta para Timóteo, mas essas cartas, assim como hoje, era lido para a comunidade. Então Paulo está dando uma exortação, um entusiasmo aqui para Timóteo, mas ao mesmo tempo já está chamando a atenção daqueles antigão de igreja. Está 50 anos sentado no banco lá, nunca. E acho que porque tem mais tempo de banco é mais espiritual que o outro. No mundo espiritual, irmão, somos todos iguais. Entende? Então ninguém faça caso porque ainda é moço. Não vá te tratar com preconceito pelo fato de você ser moço. Mas seja o exemplo deles, Timóteo, para que eles sigam o caminho que você ensinar e vive. Então, Timóteo, olha, para evitar que esse pessoal que está falando de você, seja o exemplo e viva o que você ensina. Prosseguindo, seja modelo para eles no seu amor. Seja modelo para eles no seu amor. Quer dizer, amor ágape. Você vai sofrer preconceito porque você é novo de idade, porque você é novo na comunidade, porque você é novo nessa titularidade, mas continue manifestando o amor ágape. Continue e seja modelo para eles na sua fé. a sua confiança em Deus e seja modelos para eles na pureza dos seus pensamentos. 13. Até eu chegar aí, ou seja, ele estava fazendo uma promessa, né, de que ia visitar Timóteo. Até eu chegar aí, leia e explique as escrituras à igreja. Irmãos, tem muito pastor, muito padre que tinha que ler esse versículo 13 aqui, ó. Leia e explique as escrituras. Não é para falar de mim, não é para falar do que eu acho. Não é. É para pregar a Bíblia. Não é para pregar autoajuda. Não é para pregar psicologia. Não é para pregar conceitos humanos. Não. É para pregar o texto bíblico. Tudo isso pode ser utilizado como ferramentas, mas para pregar as escrituras à igreja. As escrituras. É para pregar a Bíblia, irmão. Não tem outra coisa. Lógico, você se socorre da psicologia, você se socorre da economia, você se socorre da geologia, você se socorre de todo conhecimento humano, porque tudo vem de Deus, do direito, né, da saúde, tudo, porque tudo vem de Deus. Mas é para pregar a Bíblia, isso deve ser ferramentas. O importante é o texto bíblico. Ele reafirma, hein, no 3, olha, pregue a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus. 14. Não deixe de usar as aptidões que Deus lhe deu, ou seja, os dons. Não deixe de usar as aptidões que Deus lhe deu. Não, mas, pastor, eu tenho vergonha de pregar. Não, tudo bem. Não, pastor, eu não sei cozinhar. Não, tudo bem. Pastor, eu não consigo ensinar. Tudo bem. Mas quem é você? Não, eu sou o Neymar. Eu sou o Neymar, o jogador da seleção brasileira, o jogador do PSG, lá da França. Ah, tudo bem, então use esse dom que Deus te deu. Mas como, pastor? Que a tua vida seja o evangelho. Que a tua vida seja uma forma de glorificar a Deus. Deus vai te dar as estratégias. Use esse dom. Use esse dom. Faça tudo como se estivesse fazendo para Deus. É a manifestação do seu dom, da sua aptidão. Não adianta você, que é um bom jogador de futebol e um péssimo pregador da palavra, querer pregar a palavra simplesmente porque você é o Neymar. Pode ser que vá um monte de pessoas te ver lá pregar, pode ser. Mas eles vão ver o Neymar pregar. O dom do Espírito Santo não está ali para a pregação do Neymar, mas no campo de futebol não. Campo de futebol, você manifestando o amor de Deus. O mesmo acontece com aquele que é um bom cuidador de uma praça. O mesmo acontece que ele é com aquele bom agricultor. Deus deu a cada um dom e as pessoas ficam espiritualizando demais. Não é um dom de falar em línguas, é um dom de cura, é um dom de... Irmãos dos céus. Se Deus deu para você especificamente uma missão, você vai saber. As pessoas ao seu redor vão saber. Mas por enquanto você está buscando uma confirmação de Deus, usa o dom melhor, a aptidão melhor que Deus lhe deu para glorificar o nome de Deus. Você é um bom administrador, então ajude o pastor a administrar a igreja. Você é um bom eletricista, utilize essa aptidão para que o pastor ajudar ele na administração da igreja. Você é um bom construtor, usa dessa aptidão, irmão. Usa o que Deus te deu de melhor. Usa o que Deus te deu de melhor, a melhor aptidão. E você sabe qual é a sua melhor aptidão. As pessoas ao teu redor sabem. Então nós não podemos deixar de usar as aptidões que Deus deu para Timóteo, especificamente, por meio dos seus profetas, quando os anciões da igreja colocaram as mãos sobre a sua cabeça. As pessoas, os profetas, os anciões da igreja, as pessoas mais antigas da igreja, chegaram à conclusão de que Timóteo era apto a ser o pastor daquela igreja. Elas chegaram à conclusão, viram o proceder dele, viu que ele se dedicava à palavra, viu que ele era paciente, que ele tinha todos os requisitos para ser um bom administrador. É o que Deus fez, através dos profetas e anciões. O separou, o consagrou. Consagrou Timóteo a administrar a igreja. Quer dizer, consagrou, separar, né? Consagrar quer dizer separar. Através de um gesto, que revelava isso. Qual o gesto? De colocar as mãos sobre a cabeça. Para que você entenda bem, irmão, esse gesto de colocar a mão, consagrando, orando, consagrando, quer dizer, consagrar quer dizer separar, dedicar, dedicando Timóteo ao ministério da pregação, é um gesto, é o mesmo gesto do batismo nas águas, é um gesto para que as pessoas que estão ao redor tenha conhecimento público. O batismo das águas que você manifesta Jesus Cristo. Na imposição da mão, das mãos, que você foi consagrado ao ministério. Mas, se nós formos nos prender ao fato de a autoridade vem da consagração das mãos, e aqueles do Antigo Testamento que não tiveram essa consagração? Eles eram menos espirituais? Não, irmão, não. Se há possibilidade, consagração. Assim como o batismo nas águas. E aqueles que não foram batizados nas águas, mas aceitaram Jesus Cristo? Então não são cristãos? Não tem nada a ver, irmãos. O ladrão da cruz não foi batizado nas águas. Mas todo aquele que tiver a oportunidade de ser batizado nas águas, tem que ser batizado, porque eles têm a oportunidade. Todos aqueles que forem para o ministério, que tiveram a oportunidade de ser consagrado, tem que ser consagrado. Tem, porque é uma manifestação pública, né? Então o poder do Espírito Santo acontece, a distribuição dos dons acontece na hora que você aceita Cristo. 1 Coríntios 12:7. O Espírito Santo manifesta o poder de Deus através de cada um de nós como meio de ajudar a toda a igreja. Então o Espírito Santo é que nos capacita. É o Espírito Santo. E talvez você tenha recebido a Cristo como seu Salvador numa madrugada. Não tinha ninguém em volta ali, só você e o Espírito Santo. O que é muito comum. Talvez você tenha recebido atravessando um deserto físico mesmo, ou em alto mar. Não tinha ninguém, só você lá, né? Mas foi naquele momento que você recebeu o dom. Foi exatamente naquele momento que você recebeu o dom. E Deus, ele manifesta cada um. Mas para quê? Que Deus, ele manifesta para cada um. Para ajudar a toda a igreja visível. A toda a igreja visível. Toda essa igreja que está ali na Tamoios, 900, Rua Aimorés, aquelas igrejas de prédio verde, outra de vermelho, outra amarela. Então esses dons, né, essas aptidões, elas têm que ser usadas para essa igreja. Olha no 15. Põe essas aptidões, essas coisas, essas habilidades em ação. Se você é um bom administrador dentro da igreja e está precisando de um e você se cala, não é justo, irmão. Não é justo. Deus pode estar precisando de você ali por causa daquilo, por causa daquela aptidão de você que você tem, que ele te deu. Entendeu? Então, as aptidões todos nós temos. Quando nós viemos para Cristo, o que acontece? Ele pode nos acrescentar outras aptidões, mas com certeza ele reveste aquelas aptidões que nós já tínhamos agora com o poder do Espírito Santo. O que você usava para o mundo secular, você vai continuar o seu trabalho, a sua atividade profissional, não há dúvida, mas você também vai usar isso no mundo espiritual, através da igreja local. Na igreja local, na igreja visível, irmão, não há desemprego. Não há, tem função para todo mundo. Desde pintar a parede da igreja, varrer o chão, lavar os utensílios depois do almoço coletivo, sabe, servir a ceia, pregar, cantar, tem vários serviços. Talvez você se enquadre numa dessas. Talvez você se enquadre numa dessas. Então, põe essas aptidões em ação. Atire-se, dedique-se às suas tarefas de tal maneira que todos percebam o seu aperfeiçoamento e progresso. Entendeu? Se é pastor, se aperfeiçoa nisso. Se aperfeiçoa, estuda, medita. Se você serve o fiel no dízimo, se aperfeiçoa nisso. Se você é servo, fiel, cristão, bom cozinheiro, se aperfeiçoa nisso. Se aperfeiçoa nisso. Se aperfeiçoa nisso. Aperfeiçoa-se nas suas aptidões. Eu creio que a gente vai chegar uma hora que a gente vai perceber que o que a gente acha que é secular, ele é totalmente espiritual. Eu creio que o que a gente vai chegar um dia a entender que o que nós estamos vendo aqui, que a gente acha que é secular, é espiritual, só que a gente não percebe. A gente não percebe. Tem gente que tem tantas habilidades, fazer um bom site para a igreja, entendeu? Fazer, gravar, né? Divulgar, sabe? Mas não, mas a impressão que eu tenho é que Satanás direciona as pessoas para procurar aquela, sabe, que não é habilidade dela, mas que ela se exibe mais, que ela aparece mais, entendeu? Então, é uma luta do eu contra as coisas de Deus. Né? Nós temos que buscar o aperfeiçoamento naquelas aptidões que são naturais, que Deus nos deu, mas agora nós vamos usá-la para o ministério. Ministério quer dizer serviço. No mundo secular você é pintor. Na igreja você tem o ministério de pintura. No mundo secular você toca no barzinho lá, entendeu? Canta no barzinho. Na igreja você tem o ministério de louvor. Então é o linguajar que para que nós vá aprendendo, né? 16. Mantenha-se vigilante em tudo quanto faz. Mantenha-se vigilante, fique esperto em tudo que você está fazendo, porque as pessoas estão te vigiando. As pessoas estão... Falou que é cristão, mas as pessoas estão olhando. Vou ver aonde que ele vai pecar para poder lançar uma pedra contra ele. Se você é pastor, então, nossa, é mais visível, é mais cobrado. É mais cobrado. Por quê? Alguns cristãos pregam uma moralidade de fachada, o que é errado, né? Mas a grande verdade é que todo cristão, ele sabe do grau de responsabilidade e de quanto alto é a cobrança com relação à nossa postura. A nossa postura, ele sabe. Todo mundo sabe, até Satanás sabe, por isso que ele fica olhando. Por isso que ele fica cuidando de nós. Então, olha, mantenha-se atento, vigilante em tudo quanto você faz. E também no que você pensa. Cuidado com o que você pensa. Cuidado. Falo sempre, nós somos corpo, alma e espírito. Ao aceitar Cristo, o espírito é novo. Zero bala. Zero bala. O corpo, ele está a cada dia se definhando. Ele só vai ser restaurado por completo na glorificação, lá no céu, né? E a alma? A alma, ela veio afetada. Então, a nossa tendência é para pensar no pecado, pensar no erro. Por isso que nós temos que ter cuidado com o corpo, para não manifestar de maneira visual erro, para as pessoas não cobrarem de nós, e também com relação ao que nós pensamos, não pensar em erro. Não pensar em erro. Um dos 10 mandamentos é a condenação está no pensar. Está no pensar. Então, nós podemos pecar por ação ou omissão, nós podemos pecar tanto de maneira visível quanto no pensar. Ele fala, olha, mantenha vigilante, hein, no que faz, no que pensa. Porque normalmente a pessoa começa com pensamento, vem aqueles pensamentos, né? Ah, acho que eu vou dar uma traída. Ah, eu acho que eu vou pegar o dinheiro da empresa. Ah, sai de reto atrás, né? Aí no outro dia já pensa um pouquinho mais, demora mais para poder repreender o Satanás. Aí no outro dia já deixa para repreender no outro dia, 24 horas depois, e daqui a pouco, irmão. Então nós temos que tomar cuidado com o que nós pensamos. No início da igreja tinha isso. No início da igreja entrava um pessoal dentro da igreja que queria perverter o pensamento, queria criticar o corpo, entendeu? Então nós temos que tomar muito cuidado com o que nós lemos, com o que nós ouvimos. Nós temos que tomar muito cuidado. Agora, olha, permaneça fiel. Fiel, entendeu? Ao que é direito. E Deus o abençoará e o usará para ajudar os outros. Que maravilha, que promessa linda, né? Deus está dizendo que se nós permanecermos fiel, nós seremos usados para abençoar. Nós seremos canal de bens. Está falando para Timóteo, mas fala para todos nós que nós seremos canal de bênção. Que maravilha, Senhor. Jesus, quero dizer a Ti, Senhor, que nós estamos aqui essa noite para apresentar a Ti os nossos ombros, Senhor. Sabe, Senhor, esses 3 dias nós vamos ver fotos sobre crianças na Índia. Nós vamos ver retratos sobre crianças na África e até mesmo no Brasil, Senhor. Senhor, nós queremos ser as Tuas mãos a tocar os perdidos. Nós queremos ser as Tuas mãos a tocar aqueles que perecem, Senhor. Deus, eu peço que o Senhor nos dê o Teu coração essa noite. Abre o nosso coração, Senhor, para que nós possamos ouvir a Tua voz, para que nós possamos entender o Teu coração. Eu ofereço a Ti os meus ombros a conduzir Tua arca entre as nações, entre as nações. Eu ofereço a Ti meu coração, a que Tu enchas com a Tua compaixão pelos que perecem. Eu ofereço minhas mãos para serem Tuas mãos a tocar o aflito. Eu ofereço meus pés para serem os Teus pés a correr pelas nações anunciando Teu nome, Teu nome, Teu nome. Então os meus sonhos, já não tenho mais sonhos meus. Agora os sonhos que eu tenho são sonhos de Deus. São sonhos de Deus. Então, irmãos, Timóteo era um jovem pastor, e seria fácil para os cristãos mais velhos tratá-lo com desprezo por sua pouca idade. Agora, para ganhar o respeito dos anciões, ele tinha que ser o exemplo na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Portanto, não importa a nossa idade, Deus pode nos usar. Sejamos jovem ou velho, não importa a idade. A idade não pode ser usada como impedimento para servir ao Senhor. Para servir. Quando Paulo fala para Timóteo se aperfeiçoar na palavra, era o Antigo Testamento. Ele só tinha o Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento também é para ser lido, é para ser aplicado somente às leis morais, que nós já explicamos. Basicamente, no Antigo Testamento, tudo aquilo que diz respeito aos 10 mandamentos, às leis morais, porque as leis cerimoniais foram abolidas e a lei civis se aplicava somente ao país Israel. Mas nós vamos encontrar no Antigo Testamento relato a respeito de pessoas. A gente vai saber da história de pessoas que vai nos ajudar alguns eventos que aconteceram no Antigo Testamento que são importantes, profecias que já se cumpriram e que irão cumprir no futuro, né? E princípios, irmãos, principalmente os princípios, como eu disse anteriormente, da lei moral. Então, o que nós vemos é que a escolha de Timóteo para líder da igreja, ela foi confirmada por profecia. Ou seja, naquela época, o profeta falava da parte de Deus. Falava o que os homens precisavam ouvir. E naquela época, o sacerdote levava para Deus o que o homem desejava. Porque estava muito no início da igreja. Então tinha essa ainda, embora seja o cristianismo, então tinha ainda essa mistura. Claro, muito raramente, mas ainda diz, quando fala de profecia, né? E pela imposição das mãos, ou seja, dos anciões, os mais antigos da igreja, reconheceram perante toda a comunidade, num ato público, né? É como, para vocês terem uma ideia, é como no dia da posse do presidente, quando um passa a faixa para o outro lá, né? Reconhecendo, agora você é o presidente. Então aqui essa imposição de mão foi mais ou menos isso, no aspecto de conhecimento para a comunidade, né? Ele não se levantou como líder, não, ele foi escolhido. Então, se alguém deseja a liderança de uma igreja, tem que procurar ser um cristão maduro, conhecer bem a palavra, aplicar a palavra. O que hoje está meio difícil, porque hoje as pessoas têm medo de perder cliente. A verdade é essa. Tem medo de admoestar, de exortar. Então fica com cuidado que às vezes não é bíblico. Não é bíblico. E não é orientação de Paulo, porque é o contrário. Paulo fala exortar. A exortação tem vários aspectos. A exortação, ela pode ser uma exaltação, um estímulo, mas pode ser também uma chamada de atenção. Ó, você está pecando aqui. Lógico, com jeito, tudo desejando o melhor para a vida daquelas pessoas que você necessita ser admoestado. Né? Ninguém tem alegria nisso, mas às vezes é preciso. Então, igreja nova, né? Igreja tinha muitos problemas. Tinha muitos problemas. E Timóteo tinha essa necessidade. Olha, o que eu vejo interessante nessa passagem é que Paulo apoiava Timóteo. Paulo, ele estava apoiando Timóteo, ele não estava apoiando a congregação. Então Paulo não estava preocupado com o dízimo da igreja, com a oferta da igreja. Não, Paulo veio. A palavra de Paulo é para Timóteo. Olha, Timóteo, você faça isso. Tá. Mas estava apoiando, não se preocupe, Timóteo, se as pessoas vão praticar bullying. Hoje não é assim que acontece. Hoje não é assim. Hoje é muito comum, ao invés, é que nem time de futebol. Os jogadores fizeram lá uma casinha lá para derrubar o treinador. Ao invés de mandar os 22 jogadores embora, manda o treinador, que é um só. Manda o treinador. Na igreja é a mesma coisa. Ao invés de mandar toda a congregação ou parte da congregação, troca o pastor. Troca o pastor. Não é o que nós vemos aqui. O que nós vimos aqui foi Paulo apoiando o ministério de Timóteo. Paulo estava junto. Então, às vezes, é difícil para o pastor, porque o pastor, ele é isolado. Ele é sozinho em frente à congregação. Se ele não tiver o apoio das pessoas que estão por trás, se não tiver um sustento espiritual, se não tiver um sustento de autoridade, não vai. E nenhuma organização é assim. Se a atitude do marido não for apoiada pela esposa, não vai. Se a atitude da esposa não for apoiada pelo marido, não vai. Se a atitude do chefe não for apoiada pelo dono da empresa, não vai. No quartel era assim, se o que o cabo fala, o sargento, ele desconsidera, quem perde a autoridade não é o cabo, é o sargento. Ou os dois, pelo menos. Então, o que eu vejo aqui muito claramente, trazendo para as nossas experiências, para o mundo secular, é isso. Paulo tinha um apoio da direção da igreja, digamos assim. Desculpa, Timóteo tinha um apoio da direção da igreja. Timóteo tinha um apoio de Paulo. Paulo o apoiou, Paulo esteve junto com ele, orientando, cuidando, caminhando junto, né? Caminhando junto. Mas hoje o secular entrou muito, viu, irmãos, na igreja. Muito, muito, muito, muito. É difícil. Eu sei que igreja é lugar de pessoas falhas, fracas e pecadores. Mas a direção da igreja tem que ser firme. Tem que ser firme. Esse livro de Timóteo, ele é para isso, para administração. Então, eu concito aqueles que não conhecem, que estão na administração de igreja, a ler esse livro aqui, a conhecer esse livro aqui. Tem até um livro específico de um escritor. O livro chama Tu, Porém, Timóteo. É um livro que fala isso, baseado nesta carta aos Timóteo, ele explica isso. É um autor, acho que é americano, até tu, Timóteo, até tu, né? Baseado nessa palavra. Porque, irmão, vou falar uma coisa para você, viu? Não é fácil, às vezes você é jogado. Né? O espírito não tem o espiritual, não. Às vezes tem que ter postura. Então, irmãos, nós não podemos negligenciar nenhum dom. A palavra de Deus, ela não é imposta, ela é lançada. Ouve quem quer, pratica quem quer. A palavra de Deus, ela não é algo vazio, não é algo barato, não. Tem um texto bíblico que eu gosto muito, que fala: não deem pérola aos porcos. Não deem pérola aos porcos. Quer dizer isso, não adianta você ficar falando para quem não quer ouvir. Se não houver aceitação, Jesus Cristo falou, se a cidade não te receber, bate o pó da roupa, bate o pó da sandália e vaza dali. Vaza dali. Para que você não leve sequer aquele pó daquela roupa atrás de você. Entendeu? A palavra não é para ser imposta, irmãos. Não é para ser imposta. Tem pessoas que gostam de ser agradado. Eu só tenho um compromisso na vida. Dois. Procurar não ser mal educado com ninguém, amar meu semelhante, amor ágape, mas amar de todo o coração a Deus. Primeiro Deus. Primeiro, principal a Deus. Entendeu? Amar a Deus de todo o coração. E os meus semelhantes como a mim mesmo, né, a muralha. Então, nós temos que procurar a cada dia mais aperfeiçoar esse dom que Deus nos deu. Pode ser um dom específico, um dom espiritual específico, o dom da palavra, o dom da cura. Né? Tem esse dom específico, a Bíblia relata. Né? Mas esses dons específicos não é para edificar a pessoa, para a pessoa ficar famosa, ganhar dinheiro, não. É para edificar o corpo de Cristo. Olha aqui, 1 Coríntios 12, 7. O Espírito Santo manifesta o poder de Deus através de cada um de nós. Se for o dom específico, é para ajudar a igreja, não é ajudar a si próprio. Não é ficar famoso, né, em razão daquilo e explorar essa fama. Né? No entanto, a gente percebe que tem muitos que negligenciam isso, hein? Vão ser cobrados. Ah, pastor, mas Deus pode usá-lo? Pode. Deus usou uma mula? Pode usá-los também, não há dúvida. Mas nós sempre temos que ver aquela bênção de onde está vindo. A bênção de Deus não acrescenta dores. Se você recebeu algo que parece uma bênção e depois surgir dores na alma, no espírito, até mesmo no corpo, não vem de Deus. Aí, Deus. Então, Timóteo, ele tinha boas razões para abandonar o seu chamado, né? Era jovem, doente. Ah, curou todo mundo, porque você não cura você mesmo, Timóteo? Porque não cura sua esposa? Porque não cura o seu filho? É isso que fala. Quem quer acusar, levanta esse dedão imundo para poder falar isso, né? Mas Paulo não. Paulo teve com ele. Paulo o apoiou. A diretoria da igreja em que Paulo pertencia o apoiou. Teve junto com ele. Não, continua firme. Olha lá, 1 Timóteo 4,14. Né? Não deixe de usar as suas aptidões, né, que você recebeu da igreja. Continua firme. né? E as demais aptidões. Mas se você é um bom pintor, olha, leia Colossenses 3:23. Trabalhe arduamente e de bom ânimo em tudo o que fizer. Se for pintar a parede, faça isso. Como se estivesse trabalhando para o Senhor e não simplesmente para os seus patrões. Colossenses 3:23. Se a sua aptidão, se o seu dom é o dom que as pessoas falam que é mais secular, mas que não é isso, não. Que Deus pode revestir com o poder do Espírito Santo para ganhar outras almas, faça como se fosse para Deus. Faça como se fosse para Deus. Então, não é a idade que vai nos impedir, não é, não. Nós temos que continuar firmes. É claro que cada situação é uma situação, né? Mas nós temos que continuar firmes, confiando no Senhor. Eu não sei se você pensa assim, se pensa diferente. Eu não sei se você vê a vida simplesmente como algo espiritual. Eu vejo que o mundo espiritual é real, mas o mundo secular também é real, e que em algum momento eles se confundem. É assim que eu vejo. Em alguns momentos eles se confundem. Todas as aptidões que Deus te deu, entendeu? No mundo que nós denominamos de secular, ou daquilo que nós falamos que não são sagrados, né? Aquilo que nós... O não sagrado é porque não é feito somente para Deus, né? Consagrado, separado para Deus. Consagrado quer dizer separado para Deus. Não sagrado é não consagrado, então secular. Mas nós aprendemos, irmãos, que tudo que nós fizermos, tudo tem que ser para o louvor ao nome de Deus. Foi para isso que nós somos criados. Então, como que existe um sagrado e um não sagrado? Não tem como. As ideias se confundiriam. Ontem eu venho aqui e falo que tudo que nós fazemos é para Deus. É para o louvor do nome de Deus. Tudo. Tudo para mim inclui fazer comida, jogar bola, nadar de piscina, fazer compra. Para mim tudo é tudo. Ir na igreja. Tudo, então tudo tem que ser para o louvor de Deus. E aí depois eu venho dizer que, não, só as coisas consagradas, as coisas do mundo, não, não existe, para o crente não existe do mundo ou não do mundo. Tudo para o cristão é consagrado a Deus, toda a sua atitude, todas. Então nós temos que dizer assim, todas as aptidões que Deus nos deu, todas, seja cozinhar bem, seja escrever bem, seja ler bem, seja pregar bem, seja cantar bem, seja jogar bola bem, seja tudo que for bom, que vem da parte de Deus, tudo que é bom só vem do alto. Então isso tem que ser feito para o louvor do nome do Senhor. E tudo isso tem que ser feito para a igreja crescer. Tudo isso. É claro que em 1 Coríntios 12:7 estava falando do início da igreja. Então ele elencou ali alguns dons espirituais específicos. Se é específico, é para algumas pessoas, não são para todas. Não são, não é possível ser para todas. Não são para todas. Por quê? É específico para exercer o ministério. O único que tem o dom todo, durante todo o tempo, para tudo é Jesus Cristo. Se todo mundo tivesse o dom, então, entendeu? Então nós temos que entender que tudo que nós fazemos, no momento que aceitamos a Cristo e compreendemos que é para o louvor do nome do Senhor, tudo deve ser consagrado. Tudo, o alimento, que, né, a escola, a aula, tudo. Né? E quando ele é consagrado, ele é revestido pelo poder do Espírito Santo. E ali Deus tira o melhor, sempre Deus vai tirar o melhor daquilo. Então, tudo que nós fomos fazer, olha, esse Colossenses 3:23 aqui é magnífico. Faça tudo, lavar o chão, pintar, consertar o carro, mecânico, eletricista, tudo, faça como se estivesse trabalhando para Deus. Para Deus, porque no fundo é isso mesmo. Tá bom? Eu não sei se você pensa assim ou pensa diferente, mas eu não sei se você sofre no corpo ou sofre na alma. Mas eu sei que Deus, Ele quer o melhor para a nossa vida. Deus, obrigado pela palavra. Para mim é clara, é definitiva. Se tudo é para o louvor do seu nome, então tudo é tudo. Se é tudo, é tudo. Entendeu? Então, tudo passa a ser consagrado. Onde eu tocar a mão será consagrado. Com quem eu falar vai ser consagrado. Todos os meus atos serão consagrados. Eu peço ao Senhor que revista com o poder do Espírito Santo, aonde quer que eu vá, onde quer que eu pise a sola dos meus pés, para que eu seja um mensageiro, para que os meus irmãos que me ouvem agora também tenham essa crença. Porque a crença, a fé, a confiança dá-lhes autoridade. Para que eles tenham essa crença que tudo que eles fizerem, tudo que eles falarem, que for de bom, que vier da parte de Deus, é consagrado, é para o Senhor. E o Senhor irá abençoá-lo. Pai, eu peço que o Senhor esteja atendendo a esse que clama pela saúde no corpo. Restaura a saúde do corpo. Cura, Senhor Deus, os membros, a dor no ombro, a dor na perna, a dor nos pés, a dor de cabeça, a rinite, sinusite. Tudo aquilo que não agrada o coração do Senhor, restabeleça os órgãos para que volte a funcionar, ó Pai, para que essa pessoa tenha mais uma chance e perceba que esse milagre na vida dela foi mais uma forma do Senhor chamar-lhe a atenção, para que ela se volte, se aproxime cada dia mais do Senhor, e que esse milagre seja usado para tocar o coração dela e daqueles que estão próximos. Mas os planos são do Senhor, ó Pai, portanto, que não seja a nossa vontade, mas que a vontade do Senhor prevaleça sempre. Também toca na alma dessa pessoa, restaura a alma, Senhor meu Deus, trazendo a elas novas oportunidades, nova visão, novos pensamentos, trazendo alegria, Senhor meu Deus, confiança, fé, desejo de viver mais próximo do Senhor. Use ações, palavras, canções, tudo aquilo que for preciso para que essa alma seja restaurada e ou fortalecida. Pedimos também nas relações, Pai, nas famílias, abençoe todas as famílias, ó Pai. Falamos sempre, porque cremos e está na Tua palavra, que família é um projeto do Senhor. Ainda antes da igreja, o Senhor criou a família. Família está acima da igreja. Se nós tentássemos elencar, família veio antes, família o Senhor colocou como principal, então abençoe cada família, Pai. Não deixa que Satanás venha destruir esses laços que um dia foram firmados na intenção, no desejo de ser na presença do Senhor. Abençoe, restaure esses casamentos, ó Pai. Tu conhece, ó meu Deus, qual a necessidade de quem nós estamos, por quem nós estamos intercedendo. Sei com essas famílias, sei com essas vidas, sei com essas famílias. Abençoe relacionamento com papai, mamãe, com os filhos e entre os irmãos. Também na área governamental, abençoe os governantes, abençoe os cidadãos, abençoe o comércio, abençoe o trânsito, abençoe a sociedade, Pai. Nós declaramos que a terra é do Senhor Jesus. Nós declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus. Por isso nós cremos que o Senhor está nos protegendo, cuidando de nós. Essa oração que nós fazemos é em nome de Jesus. Amém e amém.